Depressão me clama, sua voz esquenta a advertência, me lembrando as barbas que me levou toda a inocência. Se dissipava cada sentido em formas de criança, tinha mãos de palhaço, o corpo nu e a voz tão mansa. O escuro dos olhos que nunca mais se acendeu, entulho na alma e a terra nunca mais comeu. Sobrevivi em garras de leões brancos na madrugada, lembro do episódio coletivo, estirpe na calçada. Servi de atrativo pra boemia burguesa, serventia do satém na cama, banho, festa e mesa. Minhas sardas foram feitas com bitucas de cigarro, na cadência da falência, isso nem dá audiência. Meu caminho foi trilhado com surra, gozo e barro. Na cadência aprendi-se o conceito de autossuficiência. Pintei nos muros com avisos danger, vermelho sangue, rimas calculadas que voltam como um bumerangue a cada 15 segundos. Uma alma é diluída, infrafamiliar, modelo hipócrita, instituída. Fui da obsessão, alcanço o berço, leva a cama. Do pulso a cotovelo, prendo a corpo de mucama. Descarta a manilha, o jogo da minha sanidade. Noção familiar, promessa, é tanta ambiguidade. Me culpo pelo fracasso da minha própria essência, esvaziada pela gente inexistente, iminência. Me alcunhava filha, me colocava aos braços, quando sozinha violentava e ocultava os laços. Vítima do álcool, vago, adestre, minha mutilação. Desenvolvi novergos em forma de proteção. Nem sei mais quem sou, mente vagante, puta anulada na sociedade. Só reconhece mulher adestrada. De Bacardi, ilusão como um cão recolhe migalhas afetivas, armário de traumas, pensar coleta seletiva. Paguei um preço por uma obsessão sexual alheia, mente quieta, corpo afeto expressa, boca cheia, resíduos obscenos, torpes, olha os cabelos, mãos desmedidas pelas peles, pelos pelos, surreal como filmes de Almodóvar, exagero, escrito, a dor é parte da trilha, o desespero desperta em mim, reciclando almas e traumas, em família veja a testa, faz confete e diz que ama.